trajeto, vários ao redor, enquanto ouço meu MP3. Pessoas com vários estilos de roupa, não consigo viver sem você. Às vezes me passa a sensação de que sou seguido por você. Às vezes não importa de ser assim, às vezes tenho vontade de fugir. Às vezes te pago, às vezes te devo, às vezes te compro, às vezes me cobra, às vezes te uso, às vezes te bebo, às vezes quero fugir, e mesmo assim preciso de ti. Capitalismo, não funciona assim. Capitalismo, amor e ódio, capitalismo, pague pra viver. Vou viver dos próprios vegetais, preciso pagar a água. Tenho tudo isso na minha casa, venceu meu IPTU. Quero fugir disso, pegue seu carro e pague o pedágio. Às vezes sou se vivo na montanha, pegue o ônibus, renove e se. Coloquei meu filho numa boca e posto são caros pra viver. A escola do Ricardinho tá cara, pegue o carro. Às vezes te pago, às vezes te bebo, às vezes te compro, às vezes te mando, às vezes te uso, às vezes te bebo, às vezes quero fugir, e mesmo assim preciso de ti. Capitalismo, o mundo funciona assim. Capitalismo, como fugir? Capitalismo, amor e ódio, capitalismo, pague pra viver. Apenas teste para cadastrar no Creative Commons. Ainda não finalizada.